Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos escutam, o disco do dia de hoje traz dois ícones da música brasileira, Gilberto Gil e Milton Nascimento, com seu álbum Milton e Gil. Começamos com a faixa Sebastian, parceria de Gilberto Gil e Milton Nascimento. Sebastian, Sebastian, diante de tua imagem, tão castigada e tão bela, penso na tua cidade, peço que olhes por ela. Sebastian, Sebastian, diante de tua imagem, tão castigada e tão bela, penso na tua cidade, peço que olhes por ela. Cada parte do teu corpo, cada flecha envenenada, fechada por pura inveja. É um pedaço de bairro, é uma praça do rio, enchendo de horror quem passa. Oh, cidade, oh, menino, que me ardem de paixão, eu prefiro que essas flechas saltem pra minha canção, livre da dor, meus amados. Oh, cidade, oh, menino, que me ardem de paixão, eu prefiro que essas flechas saltem pra minha canção, livre da dor, meus amados. Gilberto Gil e Milton Nascimento reincide e cometem um novo álbum em parceria. Vamos ouvir mais uma parceria da dupla Lar Hospitalar, Gilberto Gil e Milton Nascimento. Eu que empunho armas feitas de poesia e som, eu que testemunho dramas da canção fugaz, eu que experimento quanto a fantasia é bom, alimento para a paz. E eu mesmo agora tenho que lhe ouvir dizer aos berros que a vida é pura maldição, que o mundo é feito só para os eleitos, que houve sempre fraude na tal de eleição. Portanto, só queimando tudo, só matando meio mundo, só pondo a outra metade no poder, você no comando, sempre vigiando pra ninguém se corromper. Bem-vinda banda podre, linda banda nobre, sobe a velha rampa e altiva vem reinar, com imunidades contra o vírus da maldade, com certeza, com pureza, com limpeza hospitalar. Se Milton e Gil não é um álbum especialmente original, com o melhor da obra de Gilberto Gil e Milton Nascimento, ele evidencia a grande forma dos dois intérpretes. Este é, com certeza, um disco que não pode faltar numa boa discoteca. Confira em Canção do Sal de Milton Nascimento. Trabalhando sal é amor o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem ver criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Baião da Garoa, de Luiz Gonzaga e Hervé Cordovil, também está presente no álbum Milton e Gil. Na terra seca, quando a safra não é boa, sabia não em toa, não dá milho e feijão. Na Paraíba, Ceará, nas Alagoas, retirantes que passam vão cantando seu rojão. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. Meu São Pedro, me ajude, mande chuva, chuva boa, chuvisquinho, chuvisqueiro, nem que seja uma garoa. Milton e Gil, de Milton Nascimento e Gilberto Gil, é o disco do dia de hoje. Um lançamento da gravadora Warner, que teve a produção musical de Guto Graça Mello, numa concepção musical de Milton Nascimento e Gilberto Gil. Mais informações nos sites dos artistas. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.